quatro cantos de Belém. Ela é difícil, mas um dia conquisto, garota do meu bem. Ah, meu santo rei, traga meu bem. Traga meu bem.